Controle Salvador, Netuno 05, atinge e mantém o nível 090. Esse. Frequência livre, Oscar Mike Yankee, reporte no regresso. Sierra Vitor 366 é o Papa Romeo Charlie Bravo Alfa. Charlie Bravo Alfa, torre 1895. 1895, boa tarde, Charlie Bravo Alfa. É 999, chame Recife, 12835, alterna 1251. Confirmação secundária. 1251. 2235, Recife. Scania 6210, deixe mantenha 25000 enquanto passando o Sérgio 366 estabilizado. 2500, se passar o 366-6210. Bom, 645, acione a identificação, autorizado via chegada BONF, vê se mantenha 4.000 pés, altímetro 1095. Gente, após desvio, vai direto BONF. Mike, Charlie e Juliette, desça e mantenha no 1506, reporte Peasa Visual com Campo, altímetro 1095. Juliette, acabou de passar Sierra Bravo, Papá 225, vai descer para 1506 na sua da rotatória, chamaremos a Luciana, Juliette, só tem que pousar no Graia. O nome é 45, desse mantenha nível 060. Foi bom, segundo 645. Valeu, 6143, acione a identificação, autorizado de chegada BONF, Desse mantém nível 070, altímetro no 095. Pesado Alagoinhas em redução de velocidade para 2509. Oceaner 6143. Controle Salvador, Paredo 2233. Paredo 2233, contato radar, sub mantém nível 160, voe direto Vatato. 160, direto Vatato, Paredo 2233. Retorno 05 na escuta? Na escuta, prossiga. Serviço radar encerrado 67 milhas nordeste de Salvador. Chame controle Aracaju, 120, decimal 3. 203, boa tarde. Salvador, boa. Papapá Lima Golf Tango, transfere, passa 5800. Papapá Lima Golf Tango. Suba e mantenha nível 280, saída da El, agora contato Anel. 280 na da El, poderia voar ali do Mátiva? Ativo, mantenha a saída. Mantém, só para 280, Tango. 6290 estabilizou? Afião, estabilizado, 6290. Torre 1, 98, decimal 95, Xaner 6290. 18, Afião, 6290. Salvador, passaria do 2233? Siga. Por gentileza, senhorita, a gente está um pouquinho atrasado. Se puder aí, assim que possível, a proa de barreiras. Ativo, mantenha a VATAP e aguarde proa de barreiras 2233. Vou aguardar a coordenação, muito obrigado. Ou no 166, sem identificação, desse mantenha nível 050, via chegada mais. Mike Charlie, Juliette, visual com campo? Afirmativo. Tente para ingresso no circuito de tráfego, torre 118, decimal 95. Juliette. Salvador, boa tarde, azul 25 na Viona. Azul 25 na Viona. Contato radar, suba via saída coral, nível 160. Via coral para o 160, azul 25 na Viona. Salvador, o 2233? Prossiga. Conseguiu, Sereza? Aguarde. O nome é 45, desse mantenha 4 mil pés. Altímetro 1015, voe bom, seu pós bom, servidor 367. 4 mil, bom, 367, no 64. Né, 6143, desse mantém nível 060. 060, 6143, bom Confirmando então após o bom, que é o Terra 2377, 367. Silva, após o bom, serve do 367, aguardando autorização para finalizar. Terra 2377, o 2591 veio direto coral. 2591 direto coral. M143, redução de velocidade 2401. 2401. Passaria do 2233, Centro Recife, solicitou que mantivesse a projeva data. Obrigado pela coordenação, Sereno. Som na 66, vou ir para o Serra Vitor 368. Serra Vitor 368. 104, não escuta? Vadião 04, não escuta do controle? Passado agora de Salvador, quantas milhas? Salvador. Do Guardião 04, sem frequência livre para auto-coordenação. Só confirma seu chamado de pouso em Salvador? Tem o litoral norte, na escuta permanente do controle, Guardião 04. Papapá, Lima, Golf Tango, chame Recife no 2835, alterna 1251. 2835, 251, boa. Número 645, desse mantém 2500 pés, autorizado sinal Renave. Reporte passando Serra Vitor 366, estabilizado. 2500, Serra Vitor 366, passando. Lima, Papa Mike, Presidente Lima, Papa Mike, mantenha-se em condições visuais, altitude de 500 pés, código, posição normal 0221, reporte passando CEASA visual com câmera. O Lima Papa Mike está autorizado apenas visual noturno. E se intenciona manter sobrevoo sobre o fora da barra, apenas acima de 1.100 pés. Aguarde o Lima Papa Mike, mantenha 500 pés, altímetro 1.0 na 5. O 966 desse mantenha 4.000 pés, redução de velocidade 2, 1.0 na 5. Para a parte Alfa Romeo em controle. Ok, o senhor só está autorizado a ingressar na área visual noturno, ok? Positivo. Quando as áreas do carnaval, do circuito carnaval. O senhor poderá passar na área a 1.100 pés, acima de 1.000 pés. Onde será possível? Controle Oscar Papa Golf. Oscar Papa Golf foi direto Momo, Oscar Papa Golf, subindo para 3.000 pés. Direto Momo, subindo para 3.000 pés. Salvador, 2233. 2233, prossiga. Estou voando batata, senhor, mas estou um pouquinho atrasado. Eu pedi para sua colega ali para o Recife. Se for voar elétrico agora aqui, sai muito para a esquerda. Vê se consegue um novo pedido aí para a gente ir direto Barreiras. Vou direto Barreiras. Excelente, senhor. Atingiu 060143. 7143, desça para o nível 050. 050. Voo 166, da presente voo e serviço 366. Ok, responde 0221, não saiu nada. Desça para 3.500 pés, o nono me alerta. Desça para 3.500. O nono me alerta. O nono me alerta. O nono me desça para 4.000 pés. 4.000, o nono me alerta. O complete aproximação, chame torre. 198, decimal 95, com a bolsa. Obrigado. Controle, Eu no 166, desça para 2.500 pés, com a equação de serviço 366, ajusta o altímetro no 0,5. Controle, Papa Golf. Oscar Papa Golf, informa o tráfego, posição de 1 hora, 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 050 para 4.000 pés, aeronave Airbus 320. Ok, o Papa Golf propõe mudança de regra a partir da presente, descer para 1.500 pés e prosseguir. Salvador, 9993, aqui, 1.60. 9963, 9963 da Gol, desça para nível 050. 9993, 0050. Gente, Oscar Papa Golf, voo IFR cancelado, zona 939, desce e mantém 1.500 pés, informe estimado de pouso. Ok, vai descer agora para 1.500 pés, está estimando o pouso 1.955. Gente. Janeiro 143, reduz a velocidade para 190 nós. 143, reduzindo. Alô, até o Romeu, prossiga. Gente, voa para dois visuais, desça para nível 055 inicialmente. Ajusta o altímetro no 0,5. M143, desça para 3.500 pés. Ajustou o altímetro no 0 ou no 5. O 143 está estabilizado já no procedimento 367 para o 366 em ângulo. Tente. O 1166, passou o serviço 366? Passou agora. Reduz a aproximação e forma o tráfego à sua frente, 5 milhas, com 1166. Chama agora a torre, 118 decimal 95, o apoio. Tente para chamar a torre. Controle de Guardião 08, ingresso em Interlagos, está com o plano de rotatória, né? 04, corrigindo. Tente, Guardião 04, informe na rotatória, visual com aeróbico. Informa lá na rotatória, visual com campo 04. Passarelo 2233, solicita o 200, senhor. Tem 2233, aguarde. Confirme. 100 1500, estou o time, estou no 0, no 5, e voando 20 milhas fora, Oscar Mike Yankee. Xené 6143, desça para 2.500 pés, forma passando serviço 366, 6143, ajuste no 0 no 5. Afirmo, 1.5 do 366, no 0 no 5 ajustado, já está estabilizado no procedimento, pode seguir o perfil na aeronave? Positivo, forma passando serviço 366. Afirmo. Sete uniforme, papá, prossiga. Passeio 2233, sube e mantenha nível 200, passeio 2233. Autorizado 200, passeio 2233, obrigada. Sete uniforme, papá, controle. Prossiga, confirme. Tony 0233, Juliette Uniforme Papai, informe 20 milhas fora. Ajustou o altímetro no 0 no 5. Passou 366, estabilizado, 6143. Complete aproximação, chame torre 118, decimal 95, bom pouso, chame 6143. 1895, bom trabalho. Sete uniforme papá, confirma o tipo de equipamento. Gente. Passeio 2233, controle. 2233. 70 milhas oeste de Salvador, sub mantenha nível 200. Chame agora centro Recife, frequência 12880, alterna 1260, boa viagem. 12880, confirma a alterna sua? 12880, alterna 126, decimal 0. 12880, 1260, passarela 2233. Gente, forma em rotatória, visual, aguarde transferência de comunicações, informação. Ok, frequência livre, linha para onde? Oscar Mike Yankee, continue a aproximação, com a planta para a descida, ajustou o time, estou no 0 no 5. 0 no 5, estamos a descida, Oscar Mike Yankee. Controle Guardião 04, está visual, confronto, já na rotatória. Guardião 04, prossegue para Salvador, o aeródromo, ou prossegue para patrulhamento? Para Salvador, pouso na 197. Deixame agora a torre, 118 decimal 95, com pouso, Guardião 04. Ok, grato, chamará 5895, obrigado. Voo 9993, desço para 4 mil pés, com altímetro no 0 no 5. Ambiente do ajuste, descendo para 4.0007, voo 9993. Oscar Papa Golf na escuta do controle? A 20 milhas fora? Sente o Oscar Papa Golf e mantém a escuta da frequência do controle de Salvador, Pato Golf, para informação e alerta. Azul 2591 no controle? 2591, 101 milhas, tudo oeste Salvador, sub mantém a nível 160, serviço radar terminado, chame agora o controle Lealt, frequência 1201, no boa viagem. 201 no Pai Lealt, muito obrigado, bom trabalho. 9993, pode completar? 9993, desça para 2500 pés, estou altímetro no 0 no 5, informe passando o serviço 366, informa o tráfego, posição de 12 horas. 12 milhas, um oposto, mantendo 1.500 pés, a nave PA-32. Sim, 9993, reportará 362. Brasil, Kido, Oscar Mike Yankee. Oscar Mike Yankee, desça para 500 pés, altímetro no 0 no 5. Informe no farol da barra, visual Carola. Poxa, no farol de Itapuã, visual Carola. Aqui vai reportar farol de Itapuã, está descendo para 500 pés com... 0 0 uniforme papá, mantém a torre de Salvador. Uniforme visual com aeródromo, Juliette uniforme papá, estou time, estou no 0 no 5. Vitorino Juliette, mantém 1.500 pés, estou time, estou no 0 no 5. Pro de Paris, após CEASA, comando visual Carola. Controle em November Oscar Romeo. November Oscar Romeo, prossiga mil pés, litoral sul. Mil pés, litoral sul. November Oscar Romeo. Sim, sua altana 1.500 pés, November Oscar Romeo. 1.500, November Oscar Romeo, subindo. Complete aproximação, chama agora a torre, 118 decimal 95, Pouso, voo 993. 895 graus, 993. November Oscar Romeo, controle. November Oscar Romeo? Forma o tráfego, posição de 11 horas, 5.3 milhas, rumo oposto, mantendo 1000 pés. Aeronave é um Serra Kilo 76. Estão com ele no TICAS, November Oscar Romeo. Oscar Mike Yankee, controle. Oscar Mike Yankee, escuta para você, galera. Paulo Tráfico, posição de 1 hora, 4 milhas, rumo oposto, mantendo 1.500 pés, a nave Alfa 19 Serra. A ciência do tráfico vai estar aqui, Oscar Mike Yankee. Patrônio, boa, Papa Tango, Eco Delta Fox, corredor forte, mil pés. Eco Delta Fox, mantém o corredor forte, forme 20 milhas fora. Ô Pedro, da presente solicita retorno, se possível, pro da rotatória. Rede curva esquerda, pro da rotatória, Eco Delta Fox. Confirma o motivo? Ah, término do nosso cheque. Estão curvando esquerda já na pro da rotatória, Eco Delta Fox. Gente, informe visual com a pista no 7, Eco Delta Fox. Repassará. Oscar Mike Yank, visual aeródromo. Afirmo. Então agora a torre, 118, decimal 95, bom pouso. 895, muito grato, Oscar Mike Yank. É, Delta Fox, tá, 27, o tráfego na final da 0. Gente, o Eco Delta Fox, chama agora a torre, 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, bom trabalho. Juliette, uniforme Papá, visual aeródromo. Salvador, Juliette, uniforme Papá, visual aeródromo. Gente, chame agora a torre 118, decimal 95, bom pouso. 3895, grato, Juliette, uniforme Papá. Tudo em Juliette Controle. Juliette Controle para cima. Bem, temos já duas aeronaves na final da pista 17. Realizam 360 pela esquerda, Vitor e Juliette. 360 esquerda, Vitor e Juliette. Controle Cascabel 59. Cascavel 59, a sua identificação? Identificação. Boa, Terra Romeu, desça para 2.500 pés, o altímetro no 0 no 5. Cascavel 59, contato radar 58 milhas nordeste, mantém o nível 180, dá presente, autorizado voar direto coral. Dá presente coral. mil, confirme o estimado de pouso. Pouso, já pronto uma hora, já pronto uma hora. Gente, aos 2-0 da próxima. Ah, sim. Controle, boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, contato radar, suba para o nível 310, da presidente Voijamo. Sobe 310, da presidente Voijamo, o Azul 4206. Instruções para Vitor Indislete. Gente, mantenha o 1500, pés, voe proa da, do Ceasa, Vitor Indislete. Boa pro Ceasa, Vitor Indislete. Zulu Hotel Romeu, desça para o 1500 pés, voe na proa de Paripe, Zulu Hotel Romeu. 1500, proa de Paripe, Hotel Romeu. Está acordando o Vitor e Juliette. Vitor e Juliette, chame agora a torre, 118, decimal 95. Novembro Oscar Romeu, espaço Golfo, mantenha a escuta para serviço de informação e alerta. Azul 4206, controle. Azul 4206, controle, Salvador. Prossiga, cavaleiro. Suba e mantenha nível 170 devido ao tráfego, posição de 11 horas, 14 milhas, rumo oposto. Mantenha nível 180, nave C-130 da Força Aérea. vai subir e manter 1970. Pode confirmar quantas milhas? A nave agora está 12 milhas. Ah, positivo, agora não te quero. Cascavel 59, controle. Prossiga. Vamos, tráfego. Tráfego, posição de 11 horas, 10 milhas, rumo nordeste. Subindo e mantendo o nível 1970, a nave Embraer 190. Controle Salvador, Azul 2712. Azul 2712, contato radar, sua para nível 1970, perfil Conde. 1970, perfil da saída Conde 2712, Azul. Atingiu 180, cruzou visualmente com o tráfego, o Azul 4206. Gente, Azul 4206, tráfego superado, suba para o nível 310. Para o 4206, foi Aracaju. Aracaju 4206. Azul 4206, passa nível 200. Chame agora o centro Recife, frequência 126.85, alterno 25.45, boa viagem. Azul 4206, controle Salvador. 4206, então 126.85, alterno 25.45, está restrito algum nível, senhor? Negativo, sou para nível 310. 310, vai chamar 1285, alterno 25.45, obrigado. Hotel Romeu, voe rotatória, Zulu Hotel Romeu. Rotatória, Zulu Hotel Romeu. Controle Salvador, boa tarde, São 3894, informação ótima. São 3894, boa tarde, ação identificação, autorizado chegada a Mari, desça via para o nível 050. Descendo via 3894. Boa tarde, Papa Tango Lima, Zulu Golf, decolou da 197, saída Coral. Tente Lima, Zulu Golf, sua para o nível 4000 pés, direto Coral. Tente, 047, direto Coral, Lima, Zulu Golf. Controle 3894, poderia voar ITAP? Autorizado, voar ITAP, então 3894. ITAP, obrigado. Hotel Romeu, visual para aeródromo? Afirmativo, o Hotel Romeu já visual para aeródromo. Chame torre, 1118, decimal 95, bom pouso. 1118, 95, Salvador, o Hotel Romeu, grato, boa tarde. 712. Controle Salvador 3897, decolado na sua escuta agora. 3897, contato radar decolagem, suba e mantenha nível 160, vou direto da Elza. Da Elza presente, 160 restrito, 3897. Questão azul 2792, prossiga. No final 50 para a gente, sobre 792, prossiga. Gente, aguarde. Gente, o Lima Zulu foi direto. Quatro mil pés. Gente. Prezuno 97 da SAM, controle? Prossiga, prezuno 97. Forma tráfego, posição de 12 horas, 7 milhas, rumo sudoeste. Mantendo nível 180, a nave 630 da Força Aérea. Sim, 3897. Azul 2712, sube e mantenha nível 1950. 1950, 2712. Lutar 3897, voe Lida. Lida da presente, obrigado. 3897, restrito 160. O 3294 pode prosseguir na descida? Aguarde, 294.